matar essa saudade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Pura vaidade. Se tu faz de tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade. Respirar o amor, aspirando liberdade. Tenho a vida doida, encabeço o mundo. Sou ariano torto, vivo de amor profundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Sou perecida ao tempo, vivo por um segundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo. Vagabundo.